graças a Deus sou vivente, narro a história. E nós que somos a escória, o vômito, o feto que eles quis ver morto. Talvez, aos 17, bandido morto. Mais um rosto, ao chegar, ao sumir. Voltei no tempo e sou pivete, pros pivete. Correndo no chão batido, jogando, engraxando, roubando, pedindo. Uma influência nunca, nunca, nunca. Todos iguais, mas cada um com sua cabeça. Admirações, frustrações, grande parte de filhos sem pai. Uma coroa pra coroa, grande mulher, estrela que brilha. O cara, alcoólatra, não vale a moeda, decepção na família. Mas que a vida cresce o trauma, rancor. Esse imenso de esplendor, mas furou mancha na alma. Nada que um papelote, um corpo lutando com golpe. Já numa calma, adolescentes na night, overnight, inverninho. Sou no sítio com várias, vive só, tive só, só. Sozinho na muvuca, de modo geral, quem é quem, quem é quem, na hora das trevas. Eu sou mambaia, outro prego, comédia, má. Pra 22 a 31, eu tô com os poucos que restam. Tô com os poucos que restam. Hoje nas trevas ou na luz, escolha a vida ou a morte, escolha a dor ou a cruz. Seu destino está traçado entre o inferno e o céu. Acusador e juiz, advogado e réu. Escolha agora seu caminho, escolha sabiamente. Antes que seja tarde, antes que queime eternamente. Pois a verdade agora, se liga, vou te mostrar. Antes que a tampa do seu caixão venha se fechar. Se liga na fita, meu irmão, tome sua decisão. Ande na direção certa ou morra sem perdão. A vida é passageira, todo mundo tem um fim. Mais uma cova aberta, mundo do crime é assim. Mude de vida, mano, essa é a chance que se tem. Presta atenção, ouço meu irmão, quero te apresentar alguém. Que um dia te amou, sangue por ti derramou. Seu nome é Jesus Cristo, o crime nunca provocou. Pare e pense até quando vai viver na ilusão. Na cinta 138, a sua destruição. O cara acha que é o tal, que é a prova de balas. Mas anda sem Jesus, sua vida não vale nada. O papo aqui é reto, tome sua decisão. Quer viver em liberdade ou ser escravo da prisão? Diga não ao sofrimento, não viva em depressão. Seja guerreiro, firme e forte, seja além da visão. Assim que é, assim que tem que ser. Pra refletir, refletir, ALV. Pra refletir, refletir, ALV. Pra refletir, ALV. Eu vou. Um dia eu vou sair daqui. Pelo senhor da perdição, o desejo da liberdade foi roubado pelo cão. É bem assim que eu vejo alguns sofrendo, vivendo amargurado na solidão. Depressão, brasileiro, veneno, domínio com o inimigo, achando graça, achando prazer. Cada passo dado será revelado, grande sofrer, padecer. Tem que sair do sofrimento, voltar a viver a grande alegria. Antes que Jesus Cristo peça de volta a sua vida, você vai olhar pros lados e sentir todo perdido, igual a um menino brigando em um grande labirinto. Presa fácil do inimigo em um beco sem saída. É melhor gritar agora pra Jesus livrar tua vida. A liberdade está passando, a direção é uma só. Ou vem pro lado de Jesus ou vai viver numa pior. Vai, vai ser assim se não encontrar a direção. A pergunta vem de novo, você não tem explicação. Quer viver em liberdade ou morrer em uma prisão? Aê! Existe a falsa e a verdadeira liberdade. Alguns conquistam a sua liberdade e conseguem perder a guerra. Outros perdem a liberdade, mas conseguem ganhar a guerra. Só que pra vencer esta guerra, você pode até estar preso pelo corpo, mas tem que se manter livre pelo espírito. Essa é a verdadeira liberdade. A LV, Senaco, Jackson Santana, Freedom. É isso aí. Paz. Em louvor a Deus agradecer. daqui. Um dia eu vou poder curtir. Liberdade, quero descobrir.